Now recording. Vou Vou deixar gravar por só pra Chimé. É pra gravar? Deixa Gravou Craig. então. Quem que botou pra gravar? Quem que Eu. botou Só pra pra gravar? ter alguma coisa, sei lá, foda-se. Deixa aí o bicho. Todo mundo contou uma piada. Vai lá. Vou pegar o livro de piadas do Ari Toledo Eu aqui. começo, eu começo. É .com, por enquanto que eu falo a minha. Fala aí a É, piada. tinha um padre e o coroinha. Aí o padre tava descendo a escada junto com o coroinha, ele falou, porra! O coroinha falou, o que é porra, padre? Ele falou, é o banco do avião. Peraí, contei errado. Tu Ah, já ô, contou Sabe, você já essa. contou essa piada, não vale. Essa aí é muito boa, hein? Eu vou Tem contar que uma mudar o outra. repertório. Eu vou contar uma outra, ó. Um É, garotinho folheia a peraí, Bíblia da antes disso. família. De repente, um objeto cai de dentro do Miau, livro miau, sagrado. ei, ei, ou, antes Que disso. A fala? gente nem fez a Deixa o introdução. menino contar a piada, Não pô. precisa de Filha da introdução, puta. caralho. Eu só deixei gravando aqui. Claro que precisa de introdução. Como é que vão saber o nosso nome? Como que as pessoas vão entender um meme sendo que não tem esquê nele? Você meteu num tentalão de vez. Diretamente dos estúdios Metrópole, em Santos, especialmente para essa emissora, vai começar o podcast Metrópole. Inicializando o Procrastinator 3000 em 10 segundos. Olha que bizarro, tem estrogonofe e é da coqueiro ainda. Estrogonofe Oxe. de atum. Eca, Ah, se o sabe que atum bom? em si já é ruim, que dirá o estrogonofe? Caralho, como é que Nossa, se faz? Bano Yan falou mal de Merda é essa? atum. Cara, não, é sério, eu comi uma vez patê de atum, eu passei mal. Porque o bicho, velho. Eu não sei se foi porque preparado de um jeito errado ou se é porque era ruim mesmo, tava estragado. Porra, Mas o bicho tinha um atum gosto, bar. velho, esquisito que. Né? Estrogonofe de qualquer tipo de peixe já é errado, velho. É, eu nunca vou falar de estrogonofe de peixe. Só de Ó, camarão. duas E é coisas que bom. não me dessem de jeito nenhum. Duas coisas que não me dessem de jeito nenhum. Atum e cheddar. É o louco, Porra, hein? cheddar eu só como, sei lá, com hambúrguer no máximo. Enjoo É, de hambúrguer. também. Tipo, Também. Eu Não inventei consigo de comer um enjoar. pastel. Pronto. O pessoal aqui em casa comprou um pastel de cheddar. De queijo, aliás. Era carne e queijo cheddar. Eu só aguentei comer a parte seca do bicho, que não tinha recheio. Porque. Tipo, a mistura dos dois, o negócio aí nojento, o gosto Não, não Ian. queria sair da boca. É, Puta que pariu. enjoa rápido. Mas eu vou te É. explicar, Ian. Ó, tem dois tipos de Sei lá. cheddar. Cheddar e Boa é comer aquele Doritos com cheddar. cheddar entre aspas. Já ouviu falar? O cheddar entre aspas, que eu gosto de chamar, é um que minha mãe fala que eles usam amido de trigo pra fazer. Amido de trigo não. Não sei se é amido de trigo ou de milho pra fazer. Que eles pegam. Maisena. É, maisena. Eles pegam maisena e misturam com água e colocam corante amarelo e fala que é cheddar. Eca. É meio nojento. Agora, Nossa, se você cheddar do quiser. McDonald's é um negócio muito escroto. Você não gosta? É, sei lá, é uma pasta, meio nada a ver. Não, uma pasta. É, mas eu acho gostoso, cara. Não, eu, tipo, eu como com hambúrguer, mas, tipo, sei lá. Comilhão, vou chamar o Cu pra participar do podcast. Vou chamar quem? O O Cu. cu. O Cu. Gabriel. O Gabriel. Ah, tá, o Instituto Cu. Ah, não sei lá, sei que sabe. Vou chamar aqui, Agora? assim, Porra, é. chama aí, sei lá, gente, tá sem nada pra fazer mesmo. A gente tem que esperar o. Mas e se quando chegar o Tashima? Ah, mas aí foda-se. Tarde. Boa. Boa Boa tarde. Pergunta tarde. quem que é? Quem que é? O Gabriel ou é o Essa moral estagiário pra mim, essa MBL? é o É o cu. Gabriel. Gabriel. Na moral, Gabriel. Na sério, na moral. moralzinho. Na moral, na Na moral. moral, só na moral. Gabriel. Ninguém Então, lembra cara. desse programa, né? Impressionante. Eu lembro. Era Eu, ruim, inclusive, eu eu lembro. falava muito a aperturinha. Eu só não lembro qual o programa, eu lembro dessa abertura, que era muito engraçada. Era tipo Né? um. Não sei bem o que que era. Era um monte de. O Pedro Bial saía pra falar com as pessoas ou ele só Não discutia é o tema? Altas Horas, não, mano? Não era no Altas É Horas, não? não. Não era. Não, Devia ser tipo, antes do Altas Horas. é a mesma merda que ele faz hoje no Conversa com o Bial, só que com outro nome. É, era Ah. isso daí mesmo. Era tipo um encontro, mas só que Com o à Pedro noite. Bial. É, Com o e à Pedro noite. Bial no lugar da Fátima Bernardes. Era tipo um Ladies Night, meu. Nossa, cara, a pior coisa feita pelo homem. Baby Doll de Ladies Night. Nylon, mano. Porra, Luiz Knight é muito bom, né, meu? Tem várias entrevistas interessantes. Eu gosto muito da Tata Werneck, né? Uma puta humorista, meu. Mano, isso é ridículo. Por que, que o nome é Ladies Knight só porque é a Tata Werneck? Não é nem como se não tivesse nenhuma outra mulher que apresentasse talk show. Tinha lá, né? A mãe do... Esqueci o nome dela agora. A Jimenez. Tinha a Hebe Camargo. Também. Tinha a Jimenez, esqueci o nome dela agora. Luciana Jimenez. Luciana Jimenez é a mãe do filho. A mulher que ajudou a impulsionar a carreira do Bonoro. E do Mick Jagger. E do Mick Jagger? Ela teve um filho com ele, tu não sabe, não? Meu, eu acho a melhor história que eu já ouvi de alguém impulsionando a carreira de outro é o criador do MBL impulsionando a carreira do Pablo Vittar. Essa aí eu não tenho. Ah, é? Não. Foi o criador do MBL que mostrou descobriu... o Pablo Vittar pro mundo. O criador do MBL era também um cara de uma banda. Daí quando ele fazia parte dessa banda, ele... É Pandora ele... 101? É, tipo, o Pandora 101. Junto, era um produtor. Aí ele mostrou o Pablo Vittar pra esse produtor aí e explodiu. É, foi isso aí mesmo. É por isso que temos que abominar o MBL. Não, tem muitas outras razões pra abominar o MBL. Não, por essa e muitas outras, exato. Começando em pleno 2019, ainda usar o Turn Down for What? Nossa, isso daí é um pecado imperdoável, cara. Você chega pra Jesus pedir perdão por isso. Porra, isso aí tinha que ser crime de morte, mano. Eu apoio a pena de morte só pra esse tipo de crime. Pena de morte vai ser só quando as galinhas se matam na rinha, irmão. Nossa, que merda, cara. Você viu que liberaram rinha de galo? Dá pra fazer um programa só sobre rinha de galo agora. Porra, apenas, mas apenas sobre... A gente já fez. Eu sei, mas eu queria tanto participar. Nossa, mas não era pra ele participar, inclusive? A gente ficou esperando o tema da rinha de galo. Eu já tinha feito o roteiro e a gente só deixou guardado lá pra quando fosse gravar com você. Só que daí demorou... A gente perdeu ideia pra tema, a gente acabou usando ele mesmo. É que vocês gravavam à tarde sempre eu tinha coisa pra fazer. Agora a gente grava no final de semana. Porque a Natália... A gente grava, já podia acabar aí a frase, né, que a gente não grava. Inicializando procrastinator 3.010 segundos. Eu sempre fiquei em dúvida se aquela Maria Eduarda lá, que o Instituto Cus sempre fica dando... Linda. Era traveco ou não. Só que agora eu tenho a resposta definitiva. O quê? Muito simples, cara. Traveco sempre tem um negócio, parece que tem um palmo quase da distância dos dois peitos. Já notou isso? É muito esquisito. Mas não como é que isso. É? É, eles têm uma distância entre os dois peitos que é quase de um palmo. Deixa eu procurar aqui, Maria Eduarda. Não, talvez de quase de um palmo. Mas uns 4 metros. Não, velho. Não, mas é que é silicone, né? É, então, por isso mesmo. Mulher que tem silicone também fica assim. Não, mas não é. Algumas ficam. Não, depende, na verdade, aqui, ó. Vou mandar uma aí que não tem. Não é tua mãe, tá, sabe? Não te preocupa. Ah, não, cara, vai se ferrar, cara. Esse traveco, cara. Esse traveco não existe, cara. Eu tenho que fazer o quê? Dar bloco no cara? Já sei nem se existe. Que traveco? Cara. Ah, vocês não. Vocês é não, Maria nunca Eduarda? Problema? Não. É uma tal de Jolene Rose Benz. É esse aí mesmo. Você já teve problema com ela, ou Instituto? Nunca vi. Às vezes eu não dou bola pra quem comenta muito nas minhas coisas. Nossa, cara, que bom. Vou até dar. Vou silenciar ela. Não, manda, eu quero ver quem que é, às vezes. É a TV Dinossauro, velho. Não, cara, todos ela fez um. Ela fez uma paródia da Metrô e ela fez. Ela tem uma. Calma aí, deixa eu ver essa porra aí. Jornal Nazi Jornalismo. É um traveco mesmo. Caralho, como assim, velho? É um jornal nazista. Se duvidar, é do Rio Grande do Sul. A galera acha graça. A galera acha graça, né? Ninguém acha graça, cara. Só que toda aula quer se entrosar comigo, fica me... Nos dois eu silenciei, eu silenciei ela. Ela, ele, sei lá que porra é. Ele, ela. Lela. É ele que virou ela. É ele, isso. Ela. Ele, ela. Não tinha isso no Futurama? Ele, ela. Ah, é. Oh, nossa, eu sou muito mente geniosa. Inicializando procrastinator 3.010 segundos. Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Miranha. Nunca bate. Cigarro da câncer. Que bom. O André Marques, Homem-Aranha. Ó, já volto, vou pegar gelatina, beleza? Gelatina, mano. Gelatina, velho. Coisa re esquisita. Vocês têm problema com gelatina? Tem, bastante. Não. Vou ter que enfiar uma gelatininha. Salve, me diga uma coisa com a qual você não tem problema. Por que você tem medo de inseto, de gelatina? Acabou a lista. Não, opa. Tem outras também. Tem aquele jogo que tu não gosta, né? Que eu esqueci o nome. Não sei se é o... É Smash. Smash Bros. Também. Eu não gosto de... Quem pega Pokémon tipo Fold inicial no Pokémon também, não gosto não. Oh, mas com isso aí ninguém se importa não. É coisa relevante. É, eu não gosto do... Não gosto do Carlinhos Grois, mano. Nem do... No cara que apresta o vídeo show. Carlinhos Grois? Mas é Serginho, porra. É verdade, né? Errei o nome, mano. Foi mal. Cara dele tanto que nem se dá trabalho de lembrar o nome. É que ele tá na minha lista negra. O... O Otaviano cara que fazia... Não, o outro, o Miguel fala. Nossa, eu não gosto dele, velho. Puta que pariu, eu fui assistir uma peça dele aqui, nossa. Quase ele tem cara dele. De arrogante. Não, ele fez uma peça também. Que era tipo, só ele, entendeu? Então todos os personagens eram ele. Só que ele se acha, tipo, um puta cara engraçadalho do caralho. Como é o nome daquele cara? Ator de teatro. Ó, toda peça de ator de teatro que é um monólogo, você pode perceber que é merda. Meu, respeita, pô, caralho, é mesmo, eu sou ator de teatro, porra. Tu não conhece, mas é que o nome daquele... A peça inteira é o Miguel Falabella se achando engraçado pra caralho e ninguém... Tipo, fazendo tipo piada sobre cu, assim. Aí ele, cu! Aí esperava o pessoal rir e ninguém ria. Foi bem triste, na verdade. Inicializando o Procrastinator 3000 em 10 segundos. Uou! Como é gostoso, amém, sal, levanta peso, nós todo dia temos um resultado. O cara tá cantando enquanto come gelatina, puta que pariu. Se vira nos 30, galera. Esta feira aí, meu, começa. Brincadeira, meu. Precisamente às 3h52, galera. Faz mais de 1h50 minutos que era pra Otashima estar aqui e não está, galera. Brincadeira. Ô, lembro brincadeira, hein, meu. Era em duas partes, Domingão. Da hora. Era bom, né? Cara. Era um antes do intervalo e um depois do intervalo do campo de futebol. Verdade, agora tem Santos e Corinthians pesando. Cara, o cara é futebolista. Meu Altos... Meu Altos está morto. Meu, sou inscrito no... Meu, eu sou inscrito no Desimpedidos, meu. Meu, aí sim, velho. Meu, eu não perco o livro da show, meu. Não é brincadeira. FC, é o único BTS que presta. Vamos fazer o spoto do Cartola FC, meu. Bah, postei lá, velho. Aí eu já montei meu time. Inclusive, gol, eu apostei. Velho. Inclusive, eu apostei tudo no Rodrigo Caio, meu. Puta jogador, né, meu? Eu lembro dele desde os tempos do São Paulo. O que foi, mano? Desentupidor a bom preço. Eu tenho a nítida impressão de que o Tashima vai me matar depois que ver essa foto. Hein? Ô, patrão, manda esse PNG aí pra mim, por favor. Caralho, velho, eu acho que não rola essa merda, porra. Vamos ter que passar um... Caralho, que era as 2 horas a gravação. Que não rola? Que não rola? Não rola o back, né, vagabundo? Comunista é assim mesmo, vai rolar back no inferno. Caralho, mano. Meu, vai fazer 2 horas que era pra gente estar gravando e o Tashima não tá aqui. Que vida merda. E já vai praticamente 2 horas que o Bot tá gravando, só a gente falando. Ê, ô vida de gado. Ê, ô vida de gado. Povo, povo marcado. Povo feliz. Nossa, tem um vomitão. Essa novela era muito boa. Sou desse chão onde o nananã é peão. Com um laço na mão. Laço, fere e marca. E sente ser um deus. Inicializando Procrastinator 3000 em 10 segundos. Quem é que tá no banheiro e por que é o sábio? É o Tashima. Sim. É o sábio, deve estar tomando shampoo. Tô tomando banho. Aê, sábio, manda um áudio pelada. E aí? Caramba, ele tá tomando banho mesmo. Primeiro banho cast aí, já. Ai, né? Gozei aqui. Ai, tô toda molhada. É, aí você... Caramba, eu ia falar um negócio, mas não lembro a frase agora. Ui, você tá gostando do que vê? Tô esperando você no câmera privê. Só ouvi um eco do banheiro do sábio. Pronto. Eita, bicho. Isso é bom, hein, bicho. Eita, cu. Porra, por que tiraram... Ah, porra. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, Trembala, alô, Trembala falando, Trembala chamando, Trembala dá o povo, Sirene das 10, é hora certa, pague menos é inimitável, são 15 horas e 57 minutos, pague menos, e alguém acabou saindo, não sei quem foi o sábio. Caralho, alguém mata o sábio, na moral. Tamo dele canal sem querer. Imita o Vegeta aí, meu. ASMR do sábio tomando banho. Sábio, seu maldito. Por que anda tomando banho e no meio do podcast? Cadê o profissionalismo, seu maldito? Tu, senhor. O cara se engasgou. Ô, sábio, já falei pra tu não cagar no box, velho. Não tem problema, eu piso na merda depois que ela desce no ralo. Tem uma banheira do Gugu. Fala aí, do Gugu. Eu. Falou, tio! Um minuto pra colocar o sapete! Ponto pro Zobe! Um minuto para o sábio colocar o sapato de Gugu, valendo! Muito triste, muito triste, muito triste, só nesse banho o sábio já gastou toda a água de arco verde. Inicializando Procrastinator 3000 em 10 segundos. Que raiva desse time, vai se fuder, Santos Futebol Clube. Ai! Ai! Ai! Vamos lá, árbitro, vamos anular esse golzinho, hein? Beleza! O árbitro vai anular o gol, hein? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Filha da puta. Olá! Instituto Super Pito. Mano, eu tô pito. Esse juiz me deixa pito, meu. Tô mais brabo que assalta América Meme, meu. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Oi, o novo Santos! Santos! Go! Inicializando Procrastinator 3000 em 10 segundos. Fiz a luta de Dorão pra ver. Torrão de pura exuberância. Nossa esperança é ver você crescer. Boa, cara. Pera aí, o Toshima chegou? Não sei. Chegou? Não, não sei, eu tô perguntando, pô. Como é que está eu ia saber online, se eu tô perguntando? Online. Opa! Aê! Cassino! Cassino! Carona! Olha isso! É do chão! Aê, Cassino! Can't get over! Vai, DJ! O som da noite, as baladas. Sabadaço. Internacional. Sabadaço.